Você mente tão mal, finge tão mal. Tá na sua cara, você não me esqueceu. Mente tão mal, finge tão mal. Tá na sua cara, você não me esqueceu. Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu. Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu. Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada, perguntando que horas pode passar na minha casa. Sentimento se foi, mas o tesão na crava. Essa é a quinta última vez, não solta a palavra. Me prioriza, parece escolher te perder. Não me deixe só, me deixe perto de você. Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer. Sei que vai doer, já que foi tão bom. Eu tô pensando em você, fumando um cigarro. Uma banheira vazia, um hotel caro. Sinceramente eu tô cansado. Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você, fumando um cigarro. Uma banheira vazia, um hotel caro. Sinceramente eu tô cansado. Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Lingerie da cor do fim de tarde. Quem te ensinou o caminho até mim? Mentira também é ocultar a verdade. Porque você não cuidou de mim, meu bem. Te amar tanto não faz bem, mas não faz diferença. Não quero tua presença. Não me troque por ninguém, te farei criança. Disputar ego pra quê? Que você vença. Baby, aprendi com você, não sei se lembra. Me perdeu em câmera lenta porque você mente tão mal, finge tão mal. Tá na sua cara, você não me esqueceu. Mente tão mal, finge tão mal. Tá na sua cara, você não me esqueceu. Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu. Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu. Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada, perguntando que horas pode passar na minha casa. Sentimento se foi, mas o tesão não acaba. Essa é a quinta última vez, não solta a palavra. Me prioriza, parece escolha te perder. Não me deixe só, me deixe perto de você. Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer. Sei que vai doer, já que foi tão. Eu tô pensando em você, fumando um cigarro. Uma banheira vazia, um hotel caro. Sinceramente eu tô cansado. Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você, fumando um cigarro. Uma banheira vazia, um hotel caro. Sinceramente eu tô cansado. Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado?